andrecdesmoral.com.br. Isso aqui lembra de todas as terça-feiras lá do Pau de Arara. É ou não é? Essa e ao som da minha viola, a galera tem que rolar. Alô, Jorge. E ao som da minha viola, a galera tem que rolar. Que o swing do Danilinho, que agora é quebradeira. É quebradeira, é quebradeira, é quebradeira. Chora, é quebradeira, é quebradeira, é quebradeira. Eu disse é violeira, é violeira. De Oliveira e Devinho, é violeira. Bye.